boa noite. É exatamente o radar que sintoniza para dar entrada a mais uma semana de contacto entre as 23 e 1 da manhã para Viriato 25. Viriato 25 é a nova Toca do Lobo na radar. Antena Hertz 97.8. Radio One Click em www.radarlisboa.fm. Olá, boa noite.

for those of us who try to keep remembering, try to do our better than our best. Think of all the children in the drifts of snow. Winners never quit, but this is not a test. No, this is not a test. Taking numbers never made sense anyways. No, this is not a test. No, this is not a test. 'Cause you can't. De soltas, início de Viriato 25, há pouco Lonely Drifted Karen, This World Is Crazy, também She and Him, This Is Not a Test, At Swim Two Birds, Wine Destroys the Memory. Destroys the memory. What stupid fool wrote that when it brings your face within an inch of me? I'll raise my glass to that. They say cigarettes destroy the heart. You've taken care of that with your eyes so far away. I'll just take a blast and relax. Just props I put you higher than anyone. Just hope to God you don't let me drop. Thank you. tiralinhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tirolinhas, mais daqui a pouco, como é hábito, 23h30 com Ana Cristina Ferrão, numa das rubricas fixas de Viriato 25, noite dentro na Radar. Our Broken Garden. Anchoring. Fase inicial, Viriato 25 até à 1 da manhã, noite que liga as noites de segunda para terça-feira. Vamos nos aproximando de Tirolinhas. Ficaram por aqui Our Broken Garden, Anchoring. In the spring I had great hunger. I was brave. faded blue-jeaned baby boy. Oh, how I made them turn their heads. The towny brownie girls, they jumped for joy and begged me bless them in their beds. In Delaware, when I was younger, I would roam upon the lake. In the spring, I had great hunger. I was Keats. I was Blake. My pimple pencil pain I'd bring to frogs who sat in trance. My drift drifted as I would sing. Thought St. Andrew had sufficed, but in the spring I had great hunger. I was Buddha, I was Christ. You wicked wise men, where's your wonder? Das recuperações para a noite de hoje de Viriado 25 para o álbum Recovery, produção de... agora escapa-nos o nome Joe Andrew, e antes escapando o nome Joe Andrew para velho repertório com cerca de 30 anos de Loudon Wainwright, na altura intitulado The Third Recovery, e a rubrica não é Sons and Daughters, mas Father and Daughter, já que se inclui no alinhamento Martha Wainwright. Se fosse menino, era The Fourth. The cage doesn't seem to open very wide at all. Her life is what shall be most indiscriminate lovers of all. My heart was made for bleeding all over you. You got a girlfriend and I can only talk about her for so very long. And my mind turns into my heart and whispers into that dark cave that I've been wrong. My heart was made for bleeding all over you. And I know you're married, but I've got feelings too. And I still love you. You moved up north, you got a farmhouse. There's cash in your brain, a lab in your city, and I'm trapped between two buildings and having to start at the start. You got a daughter, now you're a father. You have your pack and they are wild. My heart was made for bleeding alone. And I know you're married. Soltas de Viriato 25. Father and Daughter, duas para o papá, duas para a filhota. Martha Wainwright, do álbum de 2008, I Know You're Married But I've Got Feelings Too. Depois Loudon Again. E depois Tirolinhas. Remember when you said we'd marry the wild shores of love? Tide changes fast. Oh, when you're fast, it never lasts. I cannot read between your lines. You cannot make me read your tiny mind. Oh, who's got the time? Oh, you'll go blind. television shuts off at two. What can a lonely rock and roller do? But the bed's so big and the sheets are clean, and your girlfriend said you were 19, and the styrofoam ice bucket is full of ice. Come up to my motel room, treat me nice. I don't wanna make no late night New York calls. I don't wanna stare at them ugly grass mat walls. Chronologically, you know you're young, but when you kissed me in the club, you bit my tongue. I'll write a song for you. I'll put it on my new LP. Come up to my motel room, sleep with me. Afraid. I'll put up a sign to warn the cleanup maid. Yeah, there's lots of soap and there's lots of towels. Never mind them desk clerk scowls. I'll buy you breakfast. They'll think you're my wife. Alternativa Radar. Atira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. O Sr. Valéry era perfeccionista. Só tocava nas coisas que estavam à sua esquerda com a mão esquerda e nas coisas que estavam à sua direita com a mão direita. Ele costumava dizer: o mundo tem dois lados, o direito e o esquerdo, tal como o corpo. E o erro surge quando alguém toca o lado direito do mundo com o lado esquerdo do corpo, ou vice-versa. Seguindo escrupulosamente esta teoria, o Sr. Valéry continuava a sua explicação. Eu dividia a minha casa em dois com uma linha e desenhava até a casa, com janelas, porta, telhado, e ao meio cruzava uma linha. Defini um lado direito e um lado esquerdo. E continuava a exemplificar no guardanapo de papel, escrevendo lado esquerdo, do lado esquerdo, fazendo uma linha vertical e escrevendo lado direito, do lado direito. Assim, para os objetos do lado direito, reservo a minha mão direita. E para os objetos do lado esquerdo, reservo a minha mão esquerda. E dizia isto como se fosse uma evidência. Nesse momento, perante uma dúvida colocada por um amigo, o Sr. Valéry explicou: aos objetos muito pesados, coloco-os exatamente com o seu centro na linha. Assim, explicava o Sr. Valéry, posso carregá-los utilizando a mão esquerda e a mão direita, desde que tenha o cuidado de os transportar com o seu centro exatamente sobre a linha divisória. Para os objetos leves, continuou o Sr. Valéry, não necessito de tantas preocupações. Mudo-lhes a posição apenas com uma das mãos. A mão certa, claro. Mas o amigo continuava com dúvidas. Mas como é que consegue manter esse rigor em todas as situações? Quando o Sr. Valéry está de costas, por exemplo, como sabe qual a parte direita e a parte esquerda da sua casa? O Sr. Valéry mostrou-se quase ofendido com a questão, pois não gostava de ser posto em causa e respondeu bruscamente. Ele nunca virou as costas às coisas. Isto era o que o Sr. Valéry dizia, mas, na verdade, para nunca se enganar, havia pintado todo o lado direito da casa, incluindo os seus objetos, de vermelho, e todo o lado esquerdo, de azul. Assim, se percebia melhor a verdadeira razão de o Sr. Valéry ter pintado a sua mão direita de vermelho e a sua mão esquerda de azul. Não tinha sido um ato estético, como ele dizia. Era bem mais profundo que isso. A Tiralinhas mantém, semana a semana, o desafio à vossa paciência. Desta vez chama-se O Senhor Valéry, o autor é Gonçalo M. Tavares, a edição 2002, Editorial Caminho. Tirolinhas, habitualmente 23h30, em regime de repetições há um tempo atrás, e por aqui na primeira hora de Viriato 25 na Radar. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Pontinha da antena Radar 97.8 MHz, Music, aliás, Radio On Click, www.radarlisboa.fm, é a proposta online, a edição de segunda para terça de Viriato 25, a caminho da colher de blues, Rilo Kiley, e depois a menina que era a chefe da banda, Johnny Lewis. Thank you. estás a caminho da colher de blues. Johnny Lewis tem direito a duas, uma no Joy Local e outra com Elvis Costello, neste capa de Beggars, certo do álbum Acid Tongue. Esta semana o convidado chama-se, o respeitável convidado chama-se R.L. Burnside. R.L. Burnside. I do what I want. shut it, baby. esta semana a R.L. Burnside, certos do álbum A Bad Mind. É bem possível que uma semana seja curta para viajar por todo este álbum. Entretanto, trabalhado a partir dos originais de R.L. Burnside pelos produtores. Foi um dos temas em evidência ao longo destes últimos anos, este Shake Them Down. O outro é Going Down South, que não vai ter direito a rodar inteiro. Aproximamos-nos da meia-noite, é feriado 25 na Radar, pontinha da antena 97.8 MHz. Radio on click, www.radarlisboa.fm. Shake it. You're hanging with another man. You gotta get more creative, girl. I ain't believing you. Stop trying, stop contemplating, girl. Nothing in this world's gonna make me break. It's gonna take much more to get me out your life. I ain't tiptoe time, I'ma tell you straight. I'm going with you, babe. É meia-noite. Tinder Sticks. Canções de amor e redenção na voz única de Stuart Staples. Para redescobrir no Coliseu de Lisboa, dia 13 de fevereiro. Tinder Sticks. Bilhetes já à venda. Apoio Radar. Olá, boa noite. Sintoniza exatamente a Radar. Companhia garantida 24 horas e, neste caso, com feriado 25, entre as 23 e a 1 da manhã, de segunda a sexta e até de terça a sábado. Hi, how you doing? Sua meia-noite, é 13 de janeiro de 2009. 30 anos de chutes e pontapés. Parabéns, chutes. Nunca pensei que chegassem tão longe, se bem que soubesse que chegavam bem longe, nem nunca pensei que chegássemos também tão longe. Não há 30 anos, mas mais ou menos há 28 ou 27, ofereceram-nos este indicativo para o programa, então, na Rádio Comercial, que nada tem a ver com a de hoje, este som. À borla, os músicos não receberam, pagámos apenas o estúdio. Bem hajam. We'll be right back. atrás dizíamos som de frente. E aqui aproveitávamos a fase baixa para dar as indicações de sintonias, horários, etc. Good old times. Neste dia que marca os 30 anos do Chutes e Pontapés, associamo-nos com um big hug aos parabéns a todos eles, em memória também de uma Marta que perdemos, não só vocês, mas também Zé Pedro, Calo, Tim, o João Cabaleiro, naturalmente, o velho, passo o termo, Francis, Gui, até mesmo o Ramon Galarza, que colaborou fortemente numa determinada fase da carreira do grupo. Parabéns, Chutes, força, em frente. Quem é quem? Vereja presa, a hiena esfomeada. Nos olhos capa, um brilho cruel. Matar a fome é o seu papel. Um comboio de chips avança por trigo, trazendo armas prontas fixas no tejadinho. Uma cor de sangue o sol derrama, enquanto nasce o horror na terra africana. Num fechar de olhos cercam a aldeia. Lobos à caça na sua alcateia. Agentes fogem ainda estremunhadas. Rapidamente são apanhadas. Não há quem escape, não há quem resista. São os senhores da guerra, essa raça maldita. Procuram prazer num jogo mortal. Ficamos sem saber quem é o homem, quem é o animal. Quem é quem nesta selva sangrenta? Quem é quem neste dia violento? Quem é quem? Deixando um rastro podre de dor. Quem é quem? Por aqui passar os filhos do ditador. Mãe esfomeada. A lei do mais forte é-lhes sempre aplicada. As balas foram as tuas primeiras letras. As facas do mato, as suas canetas. Com elas

de família esta semana com o Tiago Castro, primeira passagem inteira do Studios e de Fun House, quarta-feira às 14. Keep this frequency clear! Entretanto, entre as atividades da Radar, ao palco Radar esta semana com os Galaxy 500, recuperando uma das John Peel Sessions. I was surprised, I was happy for a day. Isto não tem nada a ver, Balance Sebastian. I was puzzled by a dream, you stayed with me all day. In 1995, my brother had confessed he was gay. It took the heat off me for a while. He stood up with a sailor friend, made it known upon my sister's wedding day. To save her kid from being deported, now she's in love. Oh, oh, oh, I was so touched, I was moved to kick the crutches from my crippled friend. She was not impressed, 'cause I cured her on the Sabbath. I went to confess. When she saw The State That I Am In, Bela Sebastian. Regressamos às soltas por aqui em Viriato 25. É à noite, dentro segunda para terça-feira, pontinha da antena radar. Ryan Adams and the Cardinals ao vivo. Fix It. Cardinals, I'll fix it. All right. Yeah. Mavis Staples. Well, eyes on the prize. Oh yeah. Jail had no money to go their bail. Keep your eyes on the prize. Hold on, hold on, hold on, hold on. Keep down. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Stand on the chain of hand in hand. Keep your eyes on the prize. Hold on. Got my hand on the freedom power. I wouldn't take nothing for my journey now. Keep your eyes on the prize. Hold on. Hold on. Staples, Eyes on the Prize, tudo do minuto solto, já ia faltando alguma inscrição nos New Cuts neste ano novo de 2009. Ela aqui fica para High Frequency Bandwidth. O tema High Five Brother. Estamos quase, quase em cima do horário de Boomerang, ainda na ponta da língua, mais perto do final da emissão, e hoje com uma surpresa sonora, certamente. Para já, New Cut, High Frequency Bandwidth. Yeah. inscrição nos New Cuts, praticamente não o tínhamos feito ainda em 2009, para High Frequency Bandwidth com este I5 Brother. Na Radar, segunda para terça, é a última meia hora da edição de hoje. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Esta noite um registro ao vivo que desconhecíamos ter sido feito durante a turnê que trouxe os Gun Club a Portugal, ou a Lisboa, mais precisamente, para um concerto tão memorável como destrutivo em termos de instalações. Lembramos-nos que aconteceu no velho cinema Império. The Gun Club, Ahmed's Wild Dream. Fase em que, obviamente, desculparam a menor forma vocal e física de Jeffrey Lee Pierce. Em termos de áudio, é a parte vocal que nos importa, mas lembramos-nos perfeitamente da situação. God bless. Rest in peace. You're down and lucky in the dark. keep you in across the skies, black against the other sky. There's nothing you speak, you do not steal. There's nothing you want, you do not steal. Got me. Such a dirty around me. I just walk it, Lord, I walk it. I just walk it, walk it with ease. Just walk it. Are you Para amanhã, Ahmed Wild Dream, os Gun Club ao vivo, é um registro em Utrecht, na Holanda, 1992, março, é a mesma formação que nos visita nesse ano e que provoca um distúrbio enorme no cinema império. Jeffrey Lee Pierce, Kid Congo Powers, Romy Mori no baixo e Simon Fish na bateria. Jeffrey não está de boa saúde, mas o documento fica porque de artista nunca se esquece, e de gênio menos ainda. Inesquecíveis Gun Club. A recuperação em duas noites em Boomerang na Radar e em Viriato 25 para Ahmed Wild Dream. Hoje os títulos The Creator as a Master Plan, Walking with the Beast, I Hear Your Heart Sing e esta nada Country is Young. É evidente que há um sex beat muito low profile, mas a curiosidade de dois temas em demo que encerram este CD e que ficarão amanhã à vossa disposição na Antena Radar, através de Viriato 25. Long Live Jeffrey Pierce and the Wild Beast. Din nam tadi kota ka jan ko kupa ta keta kupa ta keta ta din kota ka jan ko ta din karda ka ta din tanga ta din tanga ta din na tanga ta ka ta din na tanga ta jan ta ka din nam tadi kota ka jan ko kupa ta keta kupa ta keta ta din kota ka jan ko ta din din kata keta ta ka din din. Era apenas um compasso de espera para acertarmos o CD necessário. É ponto final de Viriato 25. Pontinha da Antena Radar 97.8. Esta semana uma dedicatória especial contra o frio. Jackie, Me Too.